Vocês entendem. Então... Vocês não entendem. Deixa eu falar pra senhora aqui que eu entendi. Vó, a mão. Vou mostrar pro pessoal o exemplo da mão. Então tá aqui a mão, a senhora falou assim, se esse dedo machuca, todos os outros sentem. Sim. É isso. É isso. Agora que eu Por isso que a importância é da matriz, da matriz que está a atuar. Atual? São várias matrizes. Certo. A atual. Mas é a... Está presa no tempo e no espaço. Então é a atual, vamos dizer que essa aqui seja mas a atual. Mas quando o atual vai de quanto, vamos colocar. Vamos ver qual delas, vó. É, vamos colocar que a atual está aqui. Está essa. Boa. Então essa daqui, tudo que ela fizer de bom ou de mal, vai influenciar essas daqui. Mas vai refletir nas do futuro também? Claro, porque não existe tempo e espaço. E o futuro já aconteceu. Sim. Oh, aí que queria a vó quântica. Porque é assim, meu filho. Quando a avó adentra na vibração, que às vezes o povo põe cafezinho pra avó. Quando a avó vai, a avó não vai ver o momento presente. A avó vai ver o que já aconteceu. Ah. Porque isso está intimamente ligado com o presente. Sim. E a avó vai ver o que vai acontecer dentro dessa realidade lá no futuro. Nós vamos fazer um negócio de matriz do passado para vocês entenderem melhor. Daqui a pouco, né? Entendi. Olha a importância de uma cachoeira. Cada vez que a avó entrava naquela cachoeira, a avó... Danada de água que fica lapidando as pedras. Olha a importância disso. A água consegue lapidar as pedras. Pode ver, né? As pedras da fora da cachoeira é tudo pontiaguda. Dentro é tudo redondinho. Olha só. Isso é o caminho da evolução espiritual. Porque não adianta incorporar e ser uma pedra pontiaguda. Porque não é sequer lapidar. Graças a Deus. Nós estamos aqui com a vovó Maria Conga. Aqui uma colocação dela. Chega de mimimi. Graças a Deus. Então aqui nós estamos. Com a preta velha, a vovó Maria Conga. Vovó Maria Conga, que frase que é essa, vó? É porque chega de mimimi. Isso. Porque vocês são assim, né? Vocês traz como aliado a deficiência de vocês. E não vai adiantar mais, porque vocês com mimimi, ou sem mimimi, vocês vão ter que passar pelo que tem que passar. Ou vocês acham que o que está escrito amanhã não está ramificado no hoje. E está enraizado lá no passado. Por isso raiz do tempo. Com mimimi ou sem mimimi, vocês têm que ir. E por que raízes do tempo? Se vocês imaginarem que vocês são uma parte da raiz de uma árvore, nessa existência atual. Essa árvore tem toda a história de vocês, lá do passado, lá de outras vidas. E quando vocês trazem a manifestação da vida, essa raiz que você é, ela vai pegando uma outra parte da raiz, do pai, da mãe, do sistema, da educação, dos amigos, de tudo que vocês são. Vocês vão indo, passando. Só que essa raiz, ela vai ficando enfraquecida, como se fosse, ela vai ficando fina. Vamos dizer que vocês nascem na vida com a raiz bem grossa. Conforme vocês vão passando pelos desabores e vão trazendo esses buracos, né, no emocional, essa raiz ela vai diminuindo. Então vocês vivem dentro do limite de ações, vamos colocar, divergentes, não negativas, que vocês passaram no passado, dessa existência atual. Agora, tudo o que vocês fazem de ação hoje tem um reflexo lá da crença limitante emocional que você passou. Tudo. Toda a sua deficiência hoje tem a ver com o seu passado. Passado desta vida reencarnatória. Tem uma forma de nós entender um pouco dessas raízes do tempo. E como se cura essas raízes do tempo? O hoje, agora, é o momento presente. É o momento mais importante que vocês têm para agir e reagir de uma forma diferente. Vamos dizer que vocês tiveram uma... Que nem a avó está tratando do moço, que quando ele era pequeno, a mãe dele batia nele com aquela fivela de cinto, botava ele no tanque, parecia um escravozinho, parecia um neguinho, batia nele. Além de bater nele, jogava sal grosso nas costas dele. Então ele foi criado pela uma forma limitante e ele pegou isso no emocional. Como o homem ele vai reagir hoje? Porque lá, quando isso aconteceu, ele foi criando uma tempestade interior. Ele não poderia desafiar a mãe com a palavra, mas ele foi criando. Isso uma hora tem que explodir. Vai explodir quando ele se torna homem. Então a forma que ele fala com a mulher, com os filhos, é de uma forma que tem a ver com aquilo lá atrás. Então o trabalho da avó é fazer da consciência dele do passado não perdoar. Porque o perdão tinha que ter acontecido naquela época. Não adianta você falar, vou perdoar meu pai que faleceu. Mas ele já faleceu. Mas tem que ter entendimento. Porque a mãe tinha um drama de controle. Era a forma que ela achava que está fazendo o melhor para o filho. É isso que vocês têm que entender. Tudo que acontece com vocês no tempo do passado dessa vida foi o melhor que foi dado para vocês. Ah, porque meu pai fez. Ah, porque fez. Ele não tinha consciência. Só que essa raiz, ela começa a se... Fica fininha. E você começa a reagir com aquilo que foi implantado no passado. Então vamos medir isso. Vamos trazer a medição das suas raízes do tempo. Para curar, age diferente. O rapaz, ele não pode trazer a mesma revolta que um dia ele recebeu da mãe. Até porque os filhos, com quem ele está lá do lado, não tem culpa disso. É a reação diferente. Jesus Cristo não falou? Se você levou um tapa, dá outra face. Porque não doeu. Não doeu. Sim. Por que que você... Essa reação, que é igual, né? Um distúrbio emocional negativo traz a mesma polaridade. E tudo que tem a mesma polaridade repele. Então temos que trazer uma polaridade. Ah, Boba, você não sabe. Você não mora comigo. Meu filho está danado. Seu filho vai se libertar no momento que ele achar que tem libertado. Agora, é a sua lição ter entendimento desse filho que você tem. Hoje, a preocupação da espiritualidade é com os jovens. Os jovens estão se perdendo nos vícios. Mesmo aqueles que têm muita mulher. O vício do ar, os outros vícios que vocês, que o próprio homem inventou. Por quê? Antigamente, o jovem, lá no tempo lá da escravidão, as criancinhas ficavam ali quietas. Tinha horário para dormir, horário para levantar. Hoje está tudo aí aberto. Então os jovens, eles precisam desse incentivo, dessa coisa de querer saber. Antigamente, o sexo era uma coisa que estava fechada. Hoje, o sexo está aí. E os jovens não querem mais saber dessa parte sexual. Porque muitas meninas já engravidaram, agora está vindo outro, que é os vícios. Então, se você tem um filho que está passando por algum processo, traga outra lição diferente para ele. Porque se ele tiver que passar, ele vai ter que passar. Não dá para você, né, pegar, amarrar o filho, não tem como. Tiver que ser, vai ser. Então vamos fazer raiz do tempo. Eu quero que vocês coloquem aí o número 1, 2 e 3 embaixo. 1, 2 e 3. Um embaixo do outro. 1, 2 e 3. A avó vai falar, o menino vai falar umas palavras para vocês. E vocês vão colocar essas palavras aonde vocês quiserem. Pode botar no 2, põe um pouquinho no 1, põe no 3. A avó vai jogando essas palavras. E você coloca onde você quiser. 1, 2 e 3. São 10 palavras. Põe no 2, depois escolhe 1. Deixa a sua força espiritual trazer a resposta da sua raiz do tempo. Não é a avó. A avó só é a intermediação. Então coloca no 3, coloca no 2, depois coloca no 1, depois vai para o 3 de novo. Vai jogando essas palavras que o menino vai começar a falar agora para vocês. Tá certo. Então vamos lá. Semente. Agora escolhe onde vai colocar. Sapato. Sapato. A terceira, lua. A quarta palavra, sol. A quinta, nuvem. A sexta, porta. A sétima, chave. A oitava, rio. A oitava, rio. A nona, carro. Carro. E a décima, flor. Flor. Pronto, vó. Mas o que, que tem a ver com as palavras, né? Para que a espiritualidade possa trazer as informações através do silêncio mental, nós usamos um conjunto de palavras para vocês. Vamos dizer que entre 20 palavras que a avó traga para essa menina, ela consegue receber 7, mesmo dentro do silêncio mental. Por isso que a avó usa imagem para vocês. Quando a avó conta uma historinha para vocês, vocês vão imaginando. Não tem como fugir da imaginação. E o sentimento que vocês colocam dentro de cada historinha traz uma ampliação de energia para os vossos mentores espirituais trabalharem vocês. Então a palavra, quando vocês escolhem, como isso que a avó está fazendo com a raiz do tempo, está ligada a um número. Né? Vocês foram colocando, cada palavra está ligada a um número. Número 1 é passado. O número 2 é presente. E o número 3 é futuro. Cada palavra que vocês colocaram no passado tem um significado. No presente tem outro. E no futuro tem outro. Então vamos lá. Qual que é a primeira palavra? Primeira que eu falei chama semente. A semente. O que é uma semente? Quando os homens que trabalham com essa parte de agricultura, eles plantam uma semente, eles não ficam assim olhando para a semente, né? Não. Mesmo com toda a diversidade do tempo, eles sabem que vão trazer uma boa colheita. Então, aliás, mesmo, assim, eu acho que vocês ficam falando da qual é a maior profissão, né? Eu acho que são os agricultores. Porque se não for os agricultores, vocês não vão virar professor, vocês não vão virar médico, vocês não vão virar nada, né? Então, é o que traz plantio da terra, né, meu filho? Então, vamos trazer um pouco de como vocês falam, elevação para esse grupo de povo que faz o plantio, você está aqui, né, escutando a avó, né? Se não for semente da terra, que só de carne o homem não vive, né, meu senhor? Reconhecimento, né, avó? Trazer reconhecimento. Trazer reconhecimento. Então, a semente no passado significa que você passou pelo que passou. A semente, ela não se abriu. No passado, a semente não se abriu. Então, significa que não foi fácil. A criança que você foi um dia não foi fácil. Você não desabrochou. Mas o tempo faz com que a semente cresça. Como eu falei, o agricultor não ficou aí. O agricultor, ele planta e ele sabe que vai trazer uma boa colheita. E ele é insistente. Mesmo que venha aquela devassa da tempestade, ele vai lá e planta de novo. Então não adianta você ficar, passou, passou, acabou. A semente no presente. É necessário iniciar alguma coisa. É necessário firmar alguma coisa. E respeitar o tempo. A semente no futuro. Sua vida está parada no hoje. Você pode fazer o que for. Você tem que trazer uma leitura diferente. Sua semente no futuro está parada. Tudo que você passou no ontem e no hoje não serviu para você firmar algo diferente com a sua semente no futuro. Qual que é a outra, meu filho? A segunda que eu falei é sapato. Para que vocês colocam sapato? Para se proteger. Para andar. Não é? Sim. O sapato, no passado, você teve uma proteção muito grande para estar caminhando sobre a terra. Você tem forças espirituais grandiosas. O vosso pai passou por vários desabores na parte financeira. Mas você teve o alimento certo na sua mesa. O sapato no presente. É necessário caminhar. É necessário acordar para a vida. É necessário trazer as limitações que você coloca no seu mental e fazer o que tem que fazer. Ah, agora não tenho trabalhador. Vai, começa movimento. Não veio ainda. Faz 10 movimentos. Não veio. Faz 20 movimentos. Você tem a proteção. Você tem a, como sempre a avó fala, porque quando você escarça o sapato, vocês estão colocando a força necessária para ir, para fazer acontecer, para ir além. É, não é para desistir, é para caminhar. O sapato no futuro. Perfeito. Fez o que teve que fazer. Está perfeito. Qual outra palavra? Lua. A lua, tanto no passado, como no presente, como no futuro, tem a mesma simbologia. Quando vocês olham para a lua, ela não é metade, ela não é crescente, ela não está minguando, ela é redonda. Então você está com uma ilusão muito grande, principalmente no passado e no presente, e essa ilusão vai se estender para o futuro. E o que é essa ilusão? E o que é essa ilusão? É achar que o que está fazendo está certo. A lua, ela é a totalidade. Precisa trazer algo que você sinta mais prazer na sua vida. A lua está ligada com as águas. As águas é emoção. firmar algo que não tem nada a ver com o tio, com o cachorro, com a mãe, com o pai, com o trabalho espiritual. Ocupar a sua vida com algo que te dê prazer. Porque lá no passado, na sua raiz do tempo, você passou por um processo emocional muito grande e você vê a vida da forma que você acha que está certo. E não está certo. Porque a lua é totalidade. A lua é uma das palavras negativas. Então, o que você passou ontem, você está fazendo hoje, vai fazer amanhã. A lua é o seu bem pessoal. A lua é o que você faz de melhor para você. Ai, vó, eu ajudo as criancinhas carentes 8 horas por dia. É bom, mas o que você faz para você? Está faltando isso. O que você pode fazer de melhor para você? Porque o que você vê no certo é uma parte. Você não está vivendo a sua totalidade. Qual que é a próxima? Sol, quarta. O sol. O que é o sol? O sol aquece, né? O sol aquece o planeta. O sol no passado é a sua força manifestada da sua ancestralidade, do seu poder ancestral. Não existe um sol como você. Mesmo que você tenha colocado pedra, você é o sol. Você veio com esse presente da espiritualidade para se firmar. Só que o sol no presente é a falta de crença em si. É a fraqueza de mudar a vida. É a fraqueza de iluminar a vida. É como se você fosse no presente, você tivesse todos os recursos necessários para você se firmar nessa vida e você acha que você é incapaz, acha que não tem como. Você coloca um limite, como se você pudesse, colocasse um pano na sua cabeça para te proteger do sol. São as raízes do pensamento que estão contrário ao ser. O sol, o seu sol. O sol, no futuro, é a realização em todos os sentidos. Qual é a próxima? A quinta. Nuvem. A nuvem. A nuvem. Quando vocês olham uma nuvem no céu, isso a avó aprendeu depois que eu aprendi, porque a avó não entendia. Para a avó parecia um monte de algodão que saiu do pé e foi para o céu. A nuvem é um acúmulo de gotas que vai evaporando. A nuvem no passado tem a ver com seus processos emocionais. Foi ali que começou a se afinizar, seus processos emocionais. A nuvem no presente. A sua nuvem está saturada. Você mostra uma coisa para as pessoas que você não é. A sua nuvem está pronta para ter uma tempestade. E você não está entendendo as coisas que estão lá atrás, que evaporou, que formou essa nuvem. E se você não entende esse seu emocionar, no futuro só vai vir tempestade. A dificuldade no futuro da nuvem é interagir com as pessoas. É estar mais na solidão. Pode estar com a família inteira reunida, mas vai estar sozinho interiormente. Qual o próximo? A sexta, porta. O que é uma porta? Passagem para um outro local, não é? Sim, sim. Quando você vai para uma porta, você está passando para um outro local. Esse outro local, a porta no passado, é a aceitação. Aceitação do passado. Aceitação do passado. Eu não estou falando perdão. Estou falando que você tem que perdoar o seu passado. Aceitar, aceitou, pronto, passou, já passou, acabou. A porta no presente. Está havendo, vamos colocar, deixa eu só perguntar, esse que você está fazendo vai até o povo ficar vendo toda hora? Não dá para a avó falar um tempo, né? Como assim, vó? Porque a avó pode falar, o povo que colocou a porta no presente, quando a porta vai se abrir. Mas não pode, né? Daí eles vão ver. Eles vão ouvir tudo. É, porque depois vai ver nos outros anos, né? É. Ah, então não dá. Tá, então agora... Mas a porta no presente significa que os seus processos estão se findando. Porque está sendo aberta uma porta da espiritualidade. Uau. Essa egrégora trabalha a partir da vibração 7. Então, a partir do momento que você está escutando a avó falando através dessa máquina, posso falar uma coisa para eles fazerem? Claro que sim. Então, o que eu quero que você faça? Presta atenção. E se a porta estiver no presente? Se a porta estiver no presente. Olha lá, não vai esquecer, gente. A porta no presente. Isso. Eu quero que vocês peguem um copo de vidro, um copo. Pode ser usado. Você vai pegar uma rosa amarela. Dessa rosa amarela, você vai pegar 7 pétalas dessa rosa amarela. Só 7. Vai pegar um escrevedor, que nem o menino tem escrevedor aí. Mostra pra ele. Não, nosso escrevedor. Tá? Em cada pétala, você vai colocar 7 palavras positivas. Se a pétala rasgar, enquanto você estiver escrevendo, você vai lá e pega outra pétala da rosa. Então, você vai escrever em cada pétala. Amor, paz, emprego, o que vocês quiserem, não sei o que vocês estão passando. Dinheiro, o que vocês quiserem. 7 pétalas, não pode rasgar a pétala. Coloca dentro desse copo de vidro. Metade desse copo, que as pétalas estão lá dentro, vocês jogam azeite. A outra metade, você joga água. Então, metade azeite, metade água. Água e óleo não se misturam. Então, vai haver a transmutação. O azeite vai levar as pétalas para cima. Não é para fazer rezador. 7 dias. Depois de 7 dias, você joga o que está dentro do copo, o vaso sanitário. A partir daí, 49 dias, a porta se abre. A porta no futuro. A porta no futuro depende muito do que é necessário. Eu sempre falo isso para ela, para essa menina, eu sempre falo isso para ela. Ela tem um... Como é que o companheiro dela fala? Ela não tem medo de desafio. Então ela vai. O que tiver que fazer, ela faz. Ela não tem medo de desafio. A porta no futuro representa que muito ainda você tem que fazer, independente da idade que você tenha. Mas são desafios para se tornar melhor, para trazer novas passagens. É positivo. Só por que é desafio? Você tem que pegar, descobrir, abrir a porta e entrar. Qualquer outro? Vó, só antes de falar a próxima, às vezes a pessoa vai ficar com dúvida. O copo da porta no presente, onde que eu coloco? Quanto tempo eu deixo lá? Tem certo. Que trocar? Vocês podem colocar em qualquer lugar. Isso. Né? Que nem se a menina for fazer, ela vai colocar aqui. Uhum. Se vocês puderem acender vela, porque fica muito bonito esse ritual, vocês colocam o copo na frente da vela. Que cor a vela? A vela amarela. Porque a vela vai trazendo iluminação para o ritual, né? Magístico do azeite, vai iluminando. Sim. Terminou a vela, terminou 7 dias, pode jogar. Você não precisa acender a vela, se não puder. Só põe um copinho lá. Não vai colocar no banheiro, né, minha? Pode colocar em qualquer lugar. E se desfazer da água, precisa desfazer em água corrente? Não, meu, no vaso sanitário. Qualquer lugar, tá bom. Depois da porta, vai a chave. Olha só que importante. A espiritualidade dá porta para vocês, mesmo que vocês não tenham a chave. A chave, no passado, foi não aproveitar a parte dos estudos da Terra. Você não, mas não os estudos espirituais. Os estudos da Terra. não aproveitou o tempo necessário. Você pode ser hoje um grande doutor, mas, por exemplo, você não se formou na data certa. A chave no presente. Se você colocou a porta e a chave no presente, você tá sendo realmente direcionado para a sua vida. Só que, você ter uma chave hoje no presente, você tem que fazer esse movimento, né? Colocar no lugar certo. Então, significa que está havendo uma autossabotagem, que você não está encontrando a fechadura certa para você abrir essa porta. Se você tem uma chave, você tem uma porta. Então, está havendo uma autossabotagem da sua parte. Está ligado intimamente para o lado da moeda, da realização pessoal. A chave no futuro. A chave no futuro representa, independe de tudo que passou na sua vida, você vai encontrar não só uma porta para que essa chave seja usada, mas as saídas necessárias para a sua... Como que vocês falam quando vocês trabalham, depois vocês numa idade mais avançada? Aposenta. É, vocês, a chave representa isso, a tranquilidade. Depende do que vocês vão estar, vamos dizer que o seu futuro comece a partir dos seus, vamos colocar, 60 anos. Está tranquilo. O mais importante desse exercício é o que vocês colocaram no passado. Olha a dica, né, vó? Pode falar a próxima, vó. Rio. O rio está ligado à nuvem. Porque se não tem rio, não tem nuvem. Se não tem água, não tem nuvem. Né? Então, o rio no passado representa todas as dificuldades que você teve de interagir com as deficiências dentro do sistema. Então, faz de conta que você era um menino muito magrinho, então você teve muita dificuldade nas escolas. Então, implantou raízes profundas. Como que vocês falam isso quando uma criança quando a criança é assim, muito violentada verbalmente nas escolas? O bullying. Então, você ter esse processo do sistema. Mesmo quando criança, mesmo quando começou a fazer seu estudador dentro do sistema. E aí faltou o quê? A crença em si. O rio no presente. Sua vida está uma maravilha. Porque ninguém anda no rio. Quando você entra dentro do rio, você está buscando o quê? A sobrevivência. Ninguém fica muito tempo no rio. Você não está trazendo uma colheita preciosa hoje. Né? Que nem quando vocês caem assim no rio, né? Que nem a menina estava lá nas cachoeiras. Ela buscava a terra para subir, para respirar. Tem a ver, o rio tem a ver com o elemento ar. A dificuldade que você tem de entender seus pensamentos, pensamentos muito divergentes, dificuldade do silêncio mental. O rio, você pode. Você pega e desliga. Pode dar para o moço. O rio no futuro. Sim. O rio no futuro, ele traz, olha, aí, ó, se você entender, olha como cada palavra acaba virando um positivo. Se você entender o rio do presente, você acaba trazendo o rio para o futuro no positivo. O rio no presente, ele é negativo. Mas você entende o rio, você vira a sua história. Por quê? Antigamente, não existia estrada. As maiores conquistas econômicas e conquista de terras era feita através dos rios. Então, o que é o rio no futuro? É a prosperidade manifestada em todos os sentidos. é o entendimento da vida ampliada no emocional, no espiritual e no mental. O rio traz uma outra particularidade muito positiva. Lembra que a avó falou que evapora para fazer a nuvem? Sim. O rio no futuro traz nuvens para enfeitar o céu. Então, é como se o ser caminhasse por essa vida, trazendo o alimento certo para os seus. É para enfeitar a vida dos seus. A penúltima avó é o carro. É. O carro no passado não é muito bom, não. Porque o carro no passado representa que quando você entra dentro do carro, você não fica falando, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Você sabe para onde você vai. O carro é a ramificação ou da dor, ou da tristeza, ou de tudo que você passou, foi necessário para você ser a pessoa que você é hoje. O carro, agora no presente, levanta. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que tem que conquistar. Você sabe que as suas entidades não estão só acopladas na incorporação. As suas entidades não podem fazer a metade que você precisa manifestar. É como se tivesse um balaio cheio de maçã. Você está botando aí no seu presente uma maçã podre. As suas entidades querem ajudar você. Olha para o restante da maçã. Olha o que você olha no outro, o que você pensa no outro. Vão fazer a coisa agora acontecer. É isso que a sua espiritualidade quer. Quer botar você na direção. Você chegar no ponto B, do ponto A, do ponto B, tem vários pontinhos. Cumpre etapas. Manifesta etapas. Não é assim. Aí vou chegar ali. Para chegar ali, tem toda uma história. Entende isso? Ah, vó, vem um obstáculo na minha frente, se torna maior do que esse obstáculo. Não existe nenhum obstáculo na vida que você não consiga superar. A única, presta bem atenção que eu quero entender para vocês. A única força que a espiritualidade tem ação direta é quando tem uma doença. É como se fosse vários pedidos indo para o astral. Dinheiro, amor, não se espera tanta coisa. É, porque o mental é como se fosse os papelzinhos. Os papéis que chegam no astral não é evolução espiritual. Até porque você tem sua matriz lá. Ah, eu preciso de uma moradia. Não é nada disso. Eu preciso de evolução espiritual. Doença. Aí sim vem todos os amparadores para trazer o que é necessário. O carro no futuro. A positividade. O mental equilibrado na razão. A força para continuar vivendo, independente da idade que tenha. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse 1, 2, 3, passado, presente e futuro, pode ser passado. Que dia é hoje, meu filho? É 20. Deixa eu ver, Paulo. 19 de janeiro. O que nós ensinamos para essa menina? O presente é dia 19. O passado é dia 18. E o futuro é dia 20. Até porque nós não estamos ligados no tempo e no espaço. As coisas, ó. Vocês estão no poder do planeta e a coisa está assim, ó. Então, se você quer fazer, se libertar das suas raízes do passado, planta agora, faz agora. Porque aí o carro, no dia 20, você vai ter outra história. Qual o outro? Então, esse coisa de presente é hoje, isso que o senhor está falando. Não vai, essa previsão aqui não vai durar 6 meses. Pode durar. Depende da sua consciência. Então pode durar. O futuro dela pode ser que nem eu falei, com 60 anos. Claro que sim. Pode ser. Pode ser já no ano que vem. O seu futuro está sendo escrito agora. É agora. E você pode estar vivendo o seu futuro amanhã, que é dia 20. Porque a mente humana, ela trabalha muito mais rápido. Olha só. A mente humana, agora a vó vai falar daquelas coisas de quântico que você fala. Aí, vó. Vocês sabem que a vó estava trabalhando num lugar? Conta aí, vó. Porque a vó sempre fala que a vó traz essa independência para a menina, para ela não ficar, que não é mais evoluído, não é errado, não é certo. Mas é a forma que a vó traz para ela trabalhar. Então a vó estava ali atendendo um rapaz, o rapaz estava conversando com a vó. Falou, pera que eu vou passar para você um, que ele estava com uns, como é, erisipela nas pernas, tinha erisipela nas pernas. Então pera que, aí a vó falou, você espera um pouquinho, a vó vai pegar aqui o escrevedor, vou passar um medicamento bom para você. Aí a vó começou a fazer o escrevedor, aí ele falou assim, mas vó, preta véia sabe escrever? Falei, bom, a sua preta véia não sabe escrever, mas a preta véia que a vó que consegue para essa menina sabe fazer escrevedor. Esse limite que vocês colocam no mental de vocês, traz limite também no futuro. Então, até onde vocês podem fazer hoje? Lembrando que tem um ponto A e tem um ponto B e tem vários pontinhos. Que nem a avó pegou, falou com o menino da menina, que ele queria trabalhar. Ah, agora não sei o que eu vou fazer estudador. Você vai fazer isso de estudador, mas vamos ver o sinal que você vai ter desse estudador. Aí, ele cumpriu, conseguiu. E agora? Agora você vai fazer, dentro desse estudador, você vai ser um diferencial dentro desse seu estudador. Porque passar igual não vai adiantar. Isso, meu filho, aconteceu ontem. Então, vocês que fazem. Só que a mente humana, ela também traz o quê? A zona de conforto. Acordar, levantar, ir para o congá, acordar, levantar, ir para o congá, ler livro, acordar para o congá, ir para o ler livro, acordar, ir para o congá. Só que vocês não comem, não bebem dentro do congá. A maior alegria que vocês têm não é dentro do congá. É com os seus. É com a vida. Até porque vocês não vão ver um passarinho, né? Um congá. Então, vocês fazem, agora, nesse momento, o melhor do seu futuro no amanhã. Isso significa o carro no futuro. O último, vó, é a flor. Se você colocou a flor no passado, seus processos emocionais estão ligados à mãe. Principalmente, a gestação. A flor no passado traz uma outra particularidade. Quer que o outro tenha uma visão na limitação do que você imagina que tem que ser. A flor no presente. Eu vou linkar para uma outra coisa. Se você colocou a flor no presente, uma parte desse grupo das mulheres, não vou falar que é todas, mas das mulheres, fez aborto no passado. No passado dessa vida ou não? Dessa vida. Então, um grupo de mulheres, se você colocou, eu coloquei a flor, vó, então eu fiz aborto. Eu coloquei a flor, vó, eu não fiz aborto. Uma parte, escuta a vó. É, uma parte. A flor agora está muito ligado ao amor. a deficiência que você tem de entender do amor. Você pode estar casada, você pode estar solteiro, mas é o entendimento do amor. A carência do outro, o não entendimento do outro. É as mulheres sozinhas, os homens sozinhos, mesmo que tiver com alguém. A flor no futuro. Presentes virão. Só que para vir o presente no futuro, você tem que olhar a sua vida hoje na perfeição. Vocês percebem que está tudo enraizado no hoje? Porque o que passou, passou. O que passou, passou. É a diferença que vocês vão manifestar em cada palavra. Em cada palavra no hoje. Tá bom, meu senhor? É assim. O mais importante... Sim. É o presente. Por quê? Ah. A avó já falou para vocês que a ação, toda ação, toda ação que vocês tiveram do passado contra vocês, o que vocês sofreram na escola, o que vocês sofreram com o pai, o que vocês sofreram com a mãe, o que vocês sofreram com a vida, traz uma reação no hoje. Só que vocês reagem por conta do interno de vocês, vocês reagem da mesma forma. Então vamos dizer, vamos colocar um exemplo bem forte aqui. A avó atendeu uma moça que ela era muito sem moeda no passado. Aí ela foi para as terras longe. Casou com um homem que tinha moeda. E o que, que ela começou a fazer? Começou a gastar muita moeda. Porque ela não tinha. Então, essa sabedoria de ela entender a energia do dinheiro, ela não teve no passado. Então, ela começou a gastar muita moeda. O que aconteceu? O companheiro dela está sem moeda, ela também está sem moeda e está com muita dívida. Nossa. Então, a dívida é uma ação do passado. Deu para entender? Sim. Então ela tem que trazer uma reação agora diferente. É essa reação que eu estou falando com vocês. Fazer das palavras que vocês colocaram no presente, tudo para o lado positivo. Porque o que vocês firmam hoje é muito fácil, dentro da espiritualidade, trazer para vocês as respostas. Porque nós vimos passar de vocês. Pode ser. É qual a exatidão da soma dos números. Nós vê. Nós falamos, você fez isso no passado, você era. E aí o que que acontece? Essa não reação, porque não é uma reação positiva, traz lições que para nós está tudo certo, porque quem planta colhe. Mas é o aprendizado que vocês precisam para manifestar. As maiores reações, não reações, não vou colocar reações negativas, tem a ver com a ligação dos seus, a família dos seus. Como vocês interagem com a família dos seus? Tem que reagir diferente. Que nem a avó falou, levou um tapa, por que que eu vou reagir? Será que é covardia? Você tá no título, é covardia? Eu não reagir? Senão o outro vai me achar que eu sou covarde? É. E daí que o outro achar que você é covarde? Isso é o pensamento dele. Que nem o moço, que apanhou da mãe. Nós estamos trazendo para ele uma reação diferente, para que ele possa compartilhar com a família e para que a família veja o que nós vê neles. Porque nós vemos vocês perfeitos. A imperfeição é vocês que traz. Cada vez que a avó está ali perto de um povo falando, A avó vê perfeição. A avó não vê a imperfeição. A imperfeição é os seis que caminham. Os seis que se alimentam. É os seis que reagem. Deu para entender? Deu, deu. Então não precisa citar um exemplo e nem revisar, porque é o primeiro que ficou gravado, né? Precisa falar um por um, por um. Mas dando um exemplo, teve uma pessoa que chegou e disse assim, eu sou um rapaz que foi estuprado pela mãe dos... Pela mãe ou pelo pai? Pela mãe. Dos 8 aos 12. O rapaz foi estuprado pela mãe? Isso, dos 8 aos 12, mais ou menos. E o pai ajudava, cobria, ficava na frente, cobria, não sei o quê. Daí o rapaz cresceu com trauma. E como é que interage tudo esse ensinamento na cabeça dessa pessoa? Tá, eu vou trazer um outro exemplo. Isso. Que a avó teve um atendimento nessa máquina. O rapaz, a mãe dele não pôde criar ele. Uhum. Então a mãe dele botou nesse lugar que as crianças ficam. Sim. Ó, você vê, as maiores histórias, a incorporação não é tão importante, mas é a história que o médium escuta. Uhum. E a solução, esse é o verdadeiro conhecimento. Que tem a ver com esse exemplo que você deu. Sim, sim. Então o menino ficou lá, naquele é lugar lá, uhum, né? Sendo cuidado lá pelos... Não vou falar mais... pelos religiosos, sim, né? Sim. E lá, ele foi abusado sexualmente. Ah. Pelos religiosos. E aí ele vinha, quando a mãe ia visitar ele, porque a mãe não tinha moeda. A mãe dele trabalhava, né? Limpando a casa do corpo. Aí, ele chegava para a mãe e falou, olha, mãe, está acontecendo isso, mas eu não sei o que está acontecendo. Mas como que ela ia pegar ele? Como ela ia? Não tinha como. Até porque se ela fosse levar a criança para onde ela trabalhava, ela ia perder emprego. Então ela pegou, tampou os ouvidos. O menino, com 18 anos, saiu. O menino estudou. O menino se tornou um cargo bom do trabalhador dele. E o que que ele fez? Em vez de ele botar ele e a mãe para morar numa casa boa, porque ele tinha condição, botou dentro desse lugar que tem a casa de madeira. Galpão. O povo pobre mora. Favela. É. Dentro de uma favela. E lá ele ia. E lá ele morava. Aí nós pegamos ele para tratar dele. Era uma forma de castigo. Eu tenho moeda, mas eu não vou botar você num lugar para morar melhor. Porque lá no passado, eu poderia morar num local como esse. Mas você não quis. Inconscientemente ele estava falando isso para mim. Ele não viveu um ano, ele não viveu dois anos. Ele estava 12 anos morando numa favela com a mãe, com um alto grau, um alto cargo da profissão. Como se cura isso? No caso, o que ele passou. E dificultava até os relacionamentos dele, porque ele não tinha mulher. Ele ficava, ele e a mãe, e tinha uma irmã. Ele, a mãe e a irmã. Ele, a mãe e a irmã. E a mãe, muito cuidadosa, arrumava tudo certinho, limpando, o chão brilhava. Mãe muito cuidadosa, mas essa simbiose negativa entre ele e a mãe ficou perdurando. Qual foi o trabalho da avó? Perdoar? Como que vai perdoar o passado? Tudo que ele passou? Não tem como. Mas nós trouxemos, através, que nós chamamos das raízes do tempo, o entendimento. A mãe não sabe, até hoje, ler e escrever. Como você vai trazer algo de diferente, tirar o medo de uma moça que era jovem, que trabalhava limpando a casa do povo, se ela não sabe nem ler e escrever para ficar com o filho? Não tem consciência. Então nós trouxemos na frente dele, através da raiz do tempo, através do exercício de meditação, que ele olhasse para a mãe, mas não hoje, que ele está impulsionando através da culpa, da mágoa, mas a mãe daquele passado. Ela em nenhum momento deixou de visitá-lo, só que ela, perante o conhecimento da mulher que ela era, ela não podia ajudar, porque ela não sabia ler e nem escrever. Ela ia lá brigar com o povo. Quando nós trouxemos a imagem da mãe perto dele, daquela época, ele começou a chorar. Eu estou fazendo errado. Eu estou fazendo errado. Porque eu tenho condição, eu tenho ensinamento, eu tenho as letras da terra, e eu continuo culpando um ser que não tinha consciência. Eu me perdoo desses anos que nós moramos aqui. Aí ele pegou e comprou uma casa melhor para ele e para a mãe. Só que tinha um outro problema. A cura para ele se relacionar. Para ele poder casar. Vocês estão vendo que isso é contínuo? Se resolve algo aqui, mas tem que dar continuidade lá na frente. Então, no caso desse rapaz que você falou, abuso, né? Tem que ter entendimento. Uhum. Que era o que ele sabia fazer. Que nem essas violências, né? Que a avó está sentindo, tem muito perguntador. Tem. Dessas violências que está tendo nessa terra dos seis. Tá. Se coloca, meu filho, uma quantidade de homens que também tem a crença limitante da violência, não só da crença limitante da violência, mas do impedimento de se ter o melhor da vida, se coloca todo esse povo dentro de uma caixa de tijolo. Sem a própria sociedade se alimentar disso. Porque eles não querem, a sociedade não quer, o sistema não quer que o povo evolua. Podia estar trabalhando com esse povo de uma forma diferente. Podia ter esses povos que trabalham com mental, mas não. Só tem que dar o que dá. A bomba, que nem dizia Pai José. O próprio mental do ser humano é uma bomba muito grande. Isso que está acontecendo é só um aviso que o sistema precisa mudar. Toda forma de violência é um aviso que algo precisa mudar. Por isso que eu falei, se você tem um filho que está com problema, não é você ficar falando. Que nem a avó tratou de uma moça que o filho dela estava com o vício do ar e todo dia ela ficava brigando para ela acordar. Mas repara, você vai ficar quanto tempo brigando para ele acordar? Deixa! Traz uma outra lição diferente. Todo drama de controle, ele pode trazer, através do mental, uma ação diferente para ser manifestada no hoje. Mas enquanto vocês se colocarem como vítima de uma situação, vocês vão arrastar essa escravidão mental como se estivesse no tronco levando chibata. Como é que fica, avó? Porque o ser humano, sempre quando o outro é capaz de fazer um mal que ele acha insuportável, inadmissível, ele se coloca na condição de capaz de julgar. De julgar o outro, por exemplo. Que é mais fácil. É mais fácil jogar a culpa no outro que você fala. Eu passei uma lição. Uma lição. Mas, por exemplo, a família vê e diz assim, era só uma criança, como que a mãe pode fazer isso com ele? Como é que o pai pode fazer é isso com ela? É o drama ela? Que essa criança precisa crescer. Isso. Aí a gente entra com a coisa do passado, das outras vidas. É aquilo que tem que viver. Claro. Não tem como. Então, agora, o cabe a essa criança se tornar que tipo de adulto? Isso. Aí é responsabilidade dela. Curar as raízes do passado. Fazendo diferente no presente. Né? Colocando sentimentos que deixa a pedra lisinha. É, a água. A água. Tá bom, meu filho? Tá bom. Graças a Deus. A avó já se vai. Passa uma mensagem de final. Então. A avó gostaria de agradecer esse momento. E a avó quer dizer que A maior experiência da vó da terra não foi em escravidão. Não foi escravidão. Não foi lidar com a mulher mais velha. Não foi ter sido retirada, né? Lá da terra natal da avó. Não foi pro tronco, a avó foi pro tronco. Mas a experiência da avó foi a superação. A avó nunca esquece quando entrou lá nos planos de tratamento, depois foi ser aprendiz, a superação do negativo é muito grande. O pai já uma vez falou assim para a avó, existem dois deuses, o deus da luz, o deus das trevas. Qual você quer seguir? É difícil, pai José, porque do jeito que eu estou aqui, eu acho que eu estou amarrada, encruada no Deus da escuridão. Então, minha filha, quando você abriu seus olhinhos para a vida, ali nos braços da sua mãe, você estava ligado no Deus da luz. Só que você tem algo muito importante agora. Você pode mudar de caminho. Ninguém impede você de ir para o outro lado. Por isso, meu filho, que não existe erro para nós na Terra. Porque a qualquer momento, quando vocês quiserem, vocês pulam para o outro lado. Pode ter mais escuridão dentro do seu coração, como esse rapaz que o menino falou, que a avó falou, que foi abusado sexualmente. Mas hoje, você pode abraçar o Deus da luz. Ai, vó, não é fácil. Mas quem diz que nascer é fácil? Olha só. Se aposta num espermatozoide entre milhões, não é fácil. O caminho que ele percorre para perfurar o ovo. E depois, você aí dentro do ventre materno, você vai para lá, você vai para cá, você põe a perna para cá. Tem que se alimentar daquilo que a sua mãe pode se alimentar. Mas você está tendo vida. Depois você sai, às vezes sua mãe com toda a problemática, seu pai com toda a problemática. Não é fácil, meu senhor. Não é fácil. Se coloque com esse pensamento. A avó agradece humildemente aos vocês dois de ter tido a paciência, né, meu senhor? De vir até esse local, firmado nessa egrégora Criatina Luz. Agradeço humildemente o poder sagrado aonde eu estou ancorada no firmamento de Xangô. E é assim que essa egrégora vê a Umbanda. Pode ser que lá na frente mude, mas nós acreditamos assim. Aqui, incorporado nessa menina, a avó traz essa manifestação da Umbanda. Pode ser diferente da sua. Você não pode. Fala, eu não gosto dessa preta. É, você tem todo o direito. Mas encontre o seu ponto seguro. No hoje, no agora e no presente. Salve suas forças, meu senhor. Salve suas forças. Graças a Deus. Muito obrigado, vó Maria Con, por mais essa oportunidade, esse trabalho e estudos com a senhora e a egrégora da casa. Que assim seja. Graças a Deus. Olha a importância de uma cachoeira. Cada vez que a avó entrava naquela cachoeira, a avó... Danada de água que fica lapidando as pedras. Olha a importância disso. A água consegue lapidar as pedras. Pode ver, né? As pedras da fora da cachoeira é tudo pontiaguda, dentro é tudo redondinho. Olha só. Isso é o caminho da evolução espiritual. Porque não adianta incorporar e ser uma pedra pontiaguda. Porque não é isso que é lapidar. Na grande maioria, vamos colocar de 1 a 10, não sei porque a avó está falando tanto de 10. De 1 a 10, a grande maioria incorpora, mas não é. A pedra lapidada pela água espiritual. É. Quem dizia fazer.